Albuquerque. Albuquerque, a minha cidade preferida do estado de... Guam. Guam. Eu odeio-te. Eu adoro-vos. Adeus. Tira-nos daqui, Larry. Uma das coisas que gosto deste autocarro é que te lava os dentes. Mas podia ter outro lavatório. Olá, Lily. Sim, saímos do concerto em Albuquerque. Sim, no Novo México. Onde é que tu achas que podia ser? Guam? O quê? Está calada. Não, cala-te tu. Ai, não acredito. Pai, a Lily tem bilhetes para os Maroon 5 amanhã à noite. Nós temos de ir vê-los. Oh, não, mas eu estava à espera de vermos a paisagem. Talvez pararmos e vermos uns monumentos. Vá lá, pai. Outro calhau onde dois tipos pararam para verter águas. Quando eu disse que estavam a marcar território, quis dizer explorar. Pai, chama-lhe o que quiseres. É uma seca. Podemos ir para casa, por favor? Pois, sim, por favor. Ajuda-me, Lily. Sim. 21 horas disto, pai, em Lily Miley Estereofónico. Mas, afinal, o que é que estás a pensar fazer, Miley? Passar depressa pela vida sem tirares tempo para parar e cheirar as rosas? Provavelmente perder uma surpresa que está mesmo à tua frente e que te pode mudar para sempre. Basicamente é esse o plano. Lily, guarda-me um bilhete. Estou a caminho. Lily, tenho de desligar. Parece que levei com a sobremesa. Ei, Larry, marcha atrás, ela falhou um bocado. Não faz mal, Larry. Já está. Filho, não exageres na maquilhagem. Ainda não chegámos a Los Angeles. Então por que é que paramos? Porque estamos em território histórico. Ah! Olhem, estás a ver lá fora. Tenho fome. E além disso, este jantar vem com uma bela de uma história. E vocês obrigaram-me a passar pela maior bola de borracha do mundo. Tem de ir! Fiz. Eu sei onde podes ver o maior monte de meias sujas do mundo. No quarto do Jackson. Vamos embora. E se te portares bem, deixe-te andar na montanha da roupa interior. Xiu. Eu nem quero ouvir. Vamos parar e cheirar o raio das rosas e vocês vão gostar. Limpem a cara, saiam imediatamente do autocarro e comecem a cheirar. Acalmem-se. Não vamos estar aqui sentados mais do que meia hora, acreditem. Pai, vai demorar meia hora só para ela chegar aqui. Desculpe, nós queremos pedir. Oh, esqueci-me da caneta, eu já volto. Já não se encontra um hambúrguer à antiga como este nas principais autoestradas. É de saborear e chorar por mais. Sim, claro. Comer, saborear, pronto. Vamos embora. Oh, vá lá, Miley, acalma-te. Olha, até o teu irmão está a entrar no espírito. Uhul! O jovem Pete encontrou o caminho para o tesouro! Outra vez! Bom, acerca da história. Há 20 anos atrás, eu entrei neste mesmo sítio e tive uma experiência que mudou a minha vida. Deixa-me adivinhar, pai. Viste uma pessoa de cabelo comprido e achaste que devias ser assim. Mas que grande história! Quero ir dormir. Vamos embora. Querem saber? Se vocês não querem ouvir a história, então não a vou contar. Mas que grande lição! Vamos embora. Muito bem. Se têm assim tanta pressa, podem ir andando para o autocarro e esperem. Eu vou ficar aqui a saborear o meu delicioso hambúrguer, a pensar nas memórias de uma bela história que vocês nunca vão saber. Desculpe lá. Pode dar-me outro magnífico café? Oh, está com sorte. Estou a fazer outra dose. Dois. Oh, hora de intervalo. Três. Quatro. Espero que estejas contente. Isso. Para os Maroon 5. Dá-me o dinheiro que me deves. Já te dou. Assim que o Rico me pagar por eu arranjar as cadeiras, o géniozinho ia pagar um profissional 100 dólares. Eu fiz por metade e só precisei de tipo 5 minutos e super cola. Quem é o gênio agora? Parece que ainda é o Rico. És capaz de me dar uma mão? Eu sempre quis fazer isto. Ajudas-me a sair da cadeira? Uh-oh. Tu também arranjaste esta, não foi? É sólida, não é? Anda cá! Não. Anda cá! Não, eu não te vou magoar! Isso é o que dizes antes de me magoares. Anda cá! Anda cá! Muito bem, fica a saber que disto eu não tive culpa nenhuma. Não faz mal. O que é que está à tua frente agora? Um poste. Oh, boa! Ele disse meia hora e ainda nem voltou. Isto só pode mesmo querer dizer uma coisa. Aquele pacóvio de um raio foi pedir mais uma tarte. Eu não vou perder os Maroon 5. Anda, Jackson, vamos. Podes ir andando, eu estou prestes a bater o meu próprio recorde. Vais bater em qualquer coisa, vais. Oh, oh, não, não, não, espera. É muito depressa. Não, não, não, não, não, não, muito depressa. Muito depressa. Oh, brutal. Tenho de fazer isto outra vez. Desculpa, mano. A pista encerrou. Vamos embora. E desta vez eu vou convencê-lo. Pai... Eu quero ir para casa. Sim, isto deve dar. Vamos lá. Miley! Miley! Miley! Tu estás bem? Para a próxima, quem vai primeiro és tu. Que estranho. O que é que aconteceu à tempestade? Mas o que é que aconteceu a este sítio? Muito bem, coisas boas a sair. E eu não estou a falar da comida, queridos. O que é que lhe aconteceu? Onde é que está o pai? Sei lá, perguntamos à mãe. Toca a mexer, minha menina, tens de trabalhar. Como queiras, Loreta. Oh, vá lá, que ela não pode ser a nossa mãe. É apenas uma miúda que parece igualzinha à mãe quando ela andava na universidade. Isso foi em 1987. Não sei bem qual foi o ano. Eu sei! 1987! 2 de junho e não me estou a enganar. Irmão do futuro, repete lá. O relâmpago deve nos ter atirado para o passado. Que disparate! E eu vou provar isso. Desculpe lá, eu estou a fazer uma sondagem. Se tivesse uma filha, que nome é que lhe dava? Miley. Obrigada. Temos problemas? Uau! Oh, olha para ela! Eu sei, ela é linda. A nossa mãe era mesmo uma brasa! E o nosso pai era cá um parolo? Depressa, esconde-te! Jackson, então, não é preciso, ainda não nascemos. Tens razão, força do hábito. Desculpe, minha senhora. Espera, querido, já volto. Estou feito. Oh, não acredito. Jackson, esta é a história que ele nos queria contar. A coisa que lhe mudou a vida. Foi a nossa mãe. Nós vamos ver o momento em que se conheceram. Oh, desculpe, menina. Eu estou, tipo, completamente perdido e com pressa. Como é que se vai para a autoestrada 10? Egípcio! À esquerda nos semáforos, não tem nada que enganar. Ok, torrãozinho de açúcar. Espera, espera, onde é que ele vai? Está bem, olha. Nada de pânico, ele tem de voltar, certo? Quer dizer, é óbvio que se conheceram ou não estaríamos aqui. Jackson? Ok, já podemos entrar em pânico. Café? Sim, pode ser um descafeinado pingado numa chávena seca escaldada. Café? Pode ser, por favor. Já está. Obrigado. Oh, não, não, não, não, não, não. Oh, bolas, oh, bolas, oh, bolas, oh, bolas. O pai não vai a lado nenhum por uns tempos. Como é que sabes? Enquanto ele estava ao telefone, eu tirei-lhe isto do carro. Eu nem sei o que é isto. Vamos lá saber quem é que roubou o meu distribuidor. Mas parece-me que é um distribuidor. Com 30 mil bombas. Ainda tenho 2 dias de viagem para voltar a Nashville e agora tenho de ficar aqui à espera de um mecânico. Tu estás bem? Desapareceu mais alguma coisa? Bem, vamos pôr isto assim. Se quiser beber café, tenho de o beber assim. Porquê que não te está a acontecer nada a ti? Eu não sei, tu és o mais velho. Primeiro a vir, primeiro a ir. Bem, então temos de juntá-los antes que eu desapareça completamente. Jackson, acalma-te. Estão perto um do outro. Pode dar-me um café, por favor? Aí vem ela. É claro que sim, querido. Lá vai ela. Eu vou sair daqui a 20 minutos e depois podemos ir a essa festa. Brutal! Como é que eles se vão apaixonar? Eles nem sequer olham um para o outro. Jackson, é isso. Sempre que o pai nos fala de como conheceu a mãe, ele diz que se apaixonaram no segundo em que se olharam nos olhos. Por isso só temos de fazer com que abrandem e tenham tempo de olhar um para o outro. Oh, bolas! Que foi? Sente-se uma corrente de ar? Eu tenho a razão. Não há aí cérebro nenhum. Tu tens tanta sorte para eu lhes ir regar as plantas. Pois é, sou eu, o senhor sortudo. Podíamos ir buscar a Stone e rezar que funcione. Eu não quero mesmo olhar para o tipo da loja que me disse para eu ter cuidado com a supercola. Muito bem. A acetona está na casa de banho da Miley. Porquê é que vais sempre tu à frente? Oh, porque eu sou uma rapariga e tu, eu e o tipo da loja concordamos que és um idiota. Ah, não sou? Muito bem. Cuidado com as escadas. Está bem. Calma. Está bem. Calma. Achu! Eu! O quê? Não vais dizer santinho? Não me apetece, Oliver. Bem, eu quero ovos, um sumo de laranja, já reparaste nos olhos daquele homem e uma fatia de bacon. Ouve, miúda, eu estou a 20 minutos de uma festa altamente radical. Não estou interessada nessas coisas. Onde é que está a tua mãe? Mais perto do que tu pensas. Olá, meu! Adoro o teu cabelo! Olá, meu! Fora daqui! Já viste aquela empregada? É uma brasa! E tenho a certeza que está livre! Ouve, eu estou aqui a trabalhar. Don't break my heart. My itchy twitchy heart. Não. My irky jerky heart. Talvez queiras tentar a icky breaky. E tu talvez queiras fazer compras numa loja de homens. A icky breaky é a coisa mais estúpida que ouvi. Vamos pedir a opinião de uma mulher. Ei, mãe! Mãezinha! Mãezinha! Ela é muito gira. Faz favor. Aguenta os cavalos, já vou. Onde é que vais, pai? Eu? Pai, eu? Para onde tu não estiveres. Mas ela chegou. Oh, xixapenico. Sai um xixapenico. Oh, não. Oh, não. O que é que aconteceu? Desapareceu-me o rabo. Toma. Vá, levanta-te! Faz com que eles se juntem depressa! Está bem! Aqui tens os teus ovos, mexidos, assim como tu! Ha, ha, ha, ha. Que cadeira tão dura! Que mole! Que alta! Que baixa! Que áspera! Temos pena! Agora senta-te! Eu não tenho tempo para isto, eu vivo das gorjetas! Boa, então tenho uma para ti! Que tal este tipo? De dia só negócios, à noite é uma festa. É de adorar. O teu pai nunca te disse para não falares com estranhos? Ainda não. Devia. Primeiro do cachecol, agora tu. Eu já estou farto disto. Quem me dera que vocês desaparecessem. Oh, isso está quase a acontecer. Hakey breaky heart. Nah. Come os teus ovos e nem penses em sair sem pagar. Estou de olho em ti, hein? Por falar em olhos, porquê que não vamos olhar para os olhos daquele tipo? Aposto que são lindos. Vá lá, vai ser giro. Vamos a isso. Como é que está o meu cabelo? Xixa panico. Bem, isso está muito na moda. Ei, Mel! Abre outro lado de feijões, despacha-te. Vá lá, Jackson. Temos de os conseguir juntar. Tu costumas ser bom nisso. Desculpa. Mas sou só metade do homem que costumava ser. Ou só um quarto. Um oitavo. 16 ovos. Jackson? Adeus. Jackson? Vou ter saudades, maninho. Qual de vocês é que chamou o reboque? Já não era sem tempo. Não, espera. Não podes ir embora. Porquê? Bem, Loreta, foi o meu último cliente. Tchauzinho. Não, para. Mas que raio? Alguém que me ajude. Tu não. Tu estás bem, minha querida? Ou ela parece estar pálida? Eu vou chamar o médico. Não, para! Não me podes deixar. Eu acho que estava a ir tão depressa que me esqueci de ver o que estava à minha frente. O quê? Mesmo à minha frente... Mesmo à minha frente! Bem, ela tinha razão, os teus olhos. É uma pronúncia do Tennessee que estou a ouvir? É, podes crer. Ah, finalmente. Miley, estás bem? Jackson, tu estás bem? Eu? Tu é que quase levaste com um relâmpago! A sério? Uau! Eu vou buscar o pai. Vamos embora daqui. Espera. Qual é a pressa? Eu quero ouvir a história que o pai nos queria contar. Acho que vai ser interessante. E eu olhei-o nos olhos, ouvi aquela linda pronúncia do Tennessee e percebi logo que ela era a tal. Pai. Sentámo-nos nesta mesma mesa e falámos a noite toda. Sabem como é que eu soube que ela me amava? Riu-se das tuas piadas? De todas. Mas talvez ela se estivesse a rir do meu cabelo. Eu já te disse que te odeio. 37 vezes. Se eu perder o concerto dos Maroon 5, eu juro... Nós não vamos perder o concerto. A Mali disse que voltava. Provavelmente ela deve estar quase a chegar. Não estamos em casa. Deixe mensagem. A Lily, tens ido regar as plantas? Tentei ligar para o telemóvel uma data de vezes. Desculpa, mas não vou poder ir ao concerto. Decidimos fazer umas paragens pelo caminho. Tenho uma fotografia da maior bola de borracha do mundo. Aquilo é mesmo enorme. Diverte-te no concerto, adeus. Eu odeio-te. 38.